inteiro. E a gente é só passageiro, prestes a partir. Você faz tanto tempo, que vontade que eu sinto. Querer e te querendo, eu vou tentando me encontrar. Pra você recordar, FM O Dia. Fé não costuma falhar. Com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. FM O Dia 92,7 Teresina. Era uma vez. É show, show, show. FM O Dia. Escute só a mensagem de Lula para o Piauí. Eu vou precisar de alguém com a experiência e a liderança de Wellington em Brasília, trabalhando pelo Piauí e pelo povo brasileiro. Vote Wellington, vote 131. Quero te pedir uma nova oportunidade para continuar trabalhando pelo Piauí e por você, agora no Senado. Conto com o seu apoio. Senador é 131, o Wellington é da gente. 131. O trabalho agora é no Senado. Vote Wellington Dias, 131, coligação à força do povo. Com União Brasil, vamos mudar o Piauí. Sou Elisvânia Rodrigues, médica, mãe e cristã. Sempre atuei em defesa da valorização dos profissionais da saúde, como ex-presidente da Associação Piauiense de Ginecologia e Obstetrícia e delegada da Perícia Médica Federal. A minha história de luta por melhorias na saúde pública me credencia a pleitear o cargo de deputada federal. Conto com seu apoio para cumprir a missão de cuidar da saúde para salvar vidas. Vote doutora Elisvânia Rodrigues, 4456. Sou Juraci Sodré, candidata a deputado estadual. Meu número é 22555. Pela segurança de verdade, vote Juraci Sodré, 22555. Vote Gisele, deputada estadual com o número 22456. Em defesa da família cristã, quero cuidar da saúde de todos os piauienses. Junto com Bolsonaro, Coronel Diego Melo, vote 22456. Partido Liberal, 22. Com segurança, tudo acontece. O Vilar Hospital de Olhos está sempre pronto para cuidar da saúde de sua visão. Além das duas unidades em Teresina, uma em Parnaíba e outra em Caxias, no Maranhão, o Vilar chega agora ao Grande Dirceu com uma estrutura moderna e profissionais altamente qualificados. O Vilar é um dos mais completos centros de prevenção, diagnósticos e tratamentos da visão no Brasil. Agende sua consulta. Telefone WhatsApp 86-2107-9900. Vilar Hospital de Olhos. Cuidamos com excelência da sua saúde ocular. Afinal, para nós, cada olhar importa. A minha rádio é FM O Dia. Alô, pessoal, meu nome é Valmir. Eu moro aqui no bairro Três Andares. Eu também tô ligado na FM O Dia. 92,7 FM O Dia. Não sabe o que fazer com aquele imóvel parado? A Imobiliária Metrópole é a solução. Lá a locação ou venda do seu imóvel é garantida, sempre de forma rápida, descomplicada e sem burocracia. Visite nossas redes sociais e nosso site. Na Imobiliária Metrópole você encontra os melhores imóveis sem sair de casa. Acesse imobiliariametrópole.com.br e confira. Imobiliária Metrópole, há 19 anos inovando a forma de vender e alugar imóveis. Ninguém segura, ninguém segura. Ninguém segura Rafael e Lula. Escute bem o que eu canto aqui. Lula é bom para o Brasil e Rafael pro Piauí. Esse é, é Lula lá. É Lula lá. Rafael aqui no Piauí. Lula é bom para o Brasil, Rafael pro Piauí. É Lula lá, Rafael aqui. Lula é bom para o Brasil e Rafael pro Piauí. Para governador, vote Rafael 13. Coligação à força do povo. Agora é 44, é 44, é 44. Doutor Silvio agora é 44, é 44, é 44. Doutor Silvio agora é 44, é 44, é 44. Doutor Silvio agora é 44, é 44, é 44. Doutor Silvio agora é 44. Agora é 44,

Se você está precisando de uma empresa séria e que trabalha com qualidade no ramo da construção civil, procure em Monsenhor Gil, a Construtora Góes, especializada em pavimentação em paralelepípedo. Você que vai colocar seu posto de gasolina ou calçar seu condomínio, venha, nos procure, fale com o Zé Góes, através dos contatos 86 999537452 ou através do e-mail joaocruz.pi@hotmail.com. Venha e faça seu orçamento conosco. Construtora Góes, construindo com qualidade. Meu nome é Joel, fui 4 vezes prefeito de Floriano. Com apoio do povo, construí casas para milhares de famílias que viviam em situação de risco. Construí escolas, levei asfalto e água encanada aonde não tinha. Fiz muito por Floriano. Com seu apoio, farei muito pelo Piauí. Quem ouve Joel, muda pra Joel. Joel, senador 111. Joel 111, pro nosso Piauí. Coligação, vamos mudar o Piauí. A minha rádio é FM O Dia. Meu nome é Laís, eu moro no bairro Santa Isabel, eu escuto FM O Dia. 92,7. Precisando de dinheiro rápido? Na Multibancos você encontra toda a facilidade para seu empréstimo consignado. Aposentados, pensionistas do INSS, beneficiários do LOAS e BPC, funcionários públicos municipais, estaduais e federais. Na Multibancos tem as menores taxas sem burocracia. Antecipe também o saque aniversário do seu FGTS. Pensou em empréstimos? Venha pra Multi. Faça sua simulação através do WhatsApp 86-3305-3778. Multibancos. Pire Lanche Grill apresenta Tom Breguete. Tom Breguete. É sábado, dia 10 de setembro. Você vai conferir o melhor do Bregão a partir das 8 da noite no Pire Lanche Grill. É a perna negra do Brega. É sábado, dia 10 de setembro. Reserve a sua mesa. 988147090. Pire Lanche Grill, na Avenida Pedro Freitas. Apoio Pax União. Aqui é o Jorge e aqui é o Matheus. Eu não chamo mais meu amor de meu, porque ele é do seu e nada meu, é todo seu. Fala aí, galerinha, aqui é o embaixador. Se resolver trocar amor por um instante, é dia a dia. Vira comigo antes. Oi, gente, aqui é o Felipe Araújo. Teresina ouve. FM O Dia. O dia, FM, o dia. Não vou parar de te olhar. E escuta só o que o Lula acha do Rafael. Rafael Fonteles é um jovem extraordinário que eu conheço desde criança. Rafael é sangue novo. Vote 13, vote Rafael. Olá, sou Rafael Fonteles. Sou professor, fui secretário de Fazenda e coordenador do Pro Piauí. Vamos trabalhar muito para fazermos juntos o melhor governo da história do Piauí. Conto com o seu voto e com o seu apoio. Para governador, vote Rafael 13. Coligação à força do povo. Vem pra Hora, Hora Telecom. É rápido de montão, não vai te deixar na mão. Com a internet da Hora é muito mais diversão. Vem pra Hora, Hora Telecom. É muito mais qualidade, com instalação grátis. Com a internet da Hora é muito mais diversão. Vem pra Hora, Hora Telecom. A sua conexão com a Hora. Ligue 2106-0200. Norte Cargas. Há mais de 30 anos, embarcando cargas diretamente de Recife e São Paulo para os estados do Piauí e Maranhão. Contamos com equipe experiente e qualificada para os serviços de coleta e entrega, impulsionando toda a operação logística e fazendo a sua mercadoria chegar rápido ao destino. Norte Cargas, Rua Afonso Pena, número 1140, Lorival Parente, Teresina. Fone 3220-1601 ou 3227-2100. www.nortecargas.com.br. Norte Cargas. Atenção! A Associação Firmino Lacerda, APIL, em parceria com a Coordenadoria da Juventude, COJUB, e o Governo do Estado do Piauí, oferecem cursos de capacitação e qualificação profissional 100% gratuitos, com material didático e certificação. Inscrições abertas para os cursos de vendas, auxiliar de recursos humanos, recepcionista de eventos e balconista de farmácia. O mercado de trabalho espera por você. Atenção! Vagas limitadas. Garanta logo a sua. Maiores informações e matrículas pelo WhatsApp 99973-2581. O melhor plano de assistência familiar é na Pax União. Alô, bairro Porto Alegre, região. A Pax União ganha uma nova loja. E você é o nosso convidado. É na Pax União. Então venha fazer uma visita. Na Avenida Ayrton Senna, quadra C1, casa 16, próximo ao Supermercado Ferreira. Na Pax União. Melhor serviço funerário e o melhor atendimento. É na Pax União. É uma nova Pax União pra você do bairro Porto Alegre, região. É Pax União, tudo pela vida. Aqui tem muito mais amizade. 92,7 FM O Dia. É show! Não bastam, não dá pra entender. E esse medo que cresce não para. FM O Dia. FM O Dia 92,7. Teresina ouve. FM O Dia. The hurt is good. mais estava. FM. O dia. Dia e o cantor Alisson Rosa irão sortear um smartphone com película no dia 16 de setembro. Se liga nas regras. Curta o post da promoção. Siga os perfis @FMUDIA927 e @AlissonRosa_oficial. Marque alguém e comente no Instagram @FMUDIA927 se você conhece alguém que mente demais. Boa sorte! Assista o clipe oficial da música Coração de Melancia, do cantor Alisson Rosa, no YouTube. Alisson Rosa Oficial. FM O Dia 92,7. É show! A Remac Mais é especializada na distribuição e comercialização de produtos médicos, hospitalares, odontológicos, laboratoriais e medicamentos. Consolidada no mercado há mais de 50 anos, a Remac tem como missão proporcionar aos profissionais de saúde condições de desenvolver seus trabalhos, disponibilizando produtos inovadores e de qualidade, através de atendimento personalizado e eficiente. Entre em contato com a gente. Telefone 86-2106-3000. Ficamos localizados na Rua Barroso, 988, Centro Norte, em Teresina. O Vilar Hospital de Olhos está sempre pronto para cuidar da saúde de sua visão. Além das duas unidades em Teresina, uma em Parnaíba e outra em Caxias, no Maranhão, o Vilar chega agora ao Grande Dirceu com uma estrutura moderna e profissionais altamente qualificados. O Vilar é um dos mais completos centros de prevenção, diagnósticos e tratamentos da visão no Brasil. Agende sua consulta. Telefone WhatsApp 86-2107-9900. Vilar Hospital de Olhos. Cuidamos com excelência da sua saúde ocular. Afinal, para nós, cada olhar importa. 47º Festival de Violeiros do Norte e Nordeste. O maior espetáculo de repente da Terra. Grandes artistas em desafios espetaculares. Dias 9 e 10 de setembro no Teatro de Arena em Teresina, a partir das 7 da noite. Realização Ponto de Cultura da Casa do Cantador. Apoio Armazém Paraíba. Na hora de construir ou reformar, vá no Araújo Construções. Araújo Construções, quadra 48, casa 21A, Renascença 2. Lá você vai encontrar material elétrico, hidráulico, portas e janelas de alumínio, luminárias, sanitários, tintas e muito mais. Araújo Construções, qualidade e preço justo. Parcelamos em todos os cartões de crédito. Ligue 869-8829-8678. 111 pra mudar. Traz mais um pro nosso lado e o Piauí vai melhorar. Chama mais um, chama mais um. Chama! Um senador que é do povo, é só Joel e mais nenhum. Chama mais um, chama mais um. Chama! 111 na cabeça, é só você chamar mais um. 111! O homem do povo é Joel 111. Coligação, vamos mudar o Piauí. A melhor opção para você e sua família é no Dourados Restaurante. O melhor cardápio da cidade e o melhor atendimento. Dourados Restaurante, a melhor opção da Zona Norte de Teresina. Ambiente agradabilíssimo e climatizado. Dourados Restaurante, em frente ao Banco do Brasil, na Praça do Marquês, na Zona Norte. Agradecemos a preferência.